alternativa cê surgiu para mostrar a saída, a solução para os problemas da sua vida. Então se liga, senta que não marca bobeira agora, porque o que você vai ouvir não é da boca pra fora. Olha bem, preste atenção, não se deixe levar simplesmente pela emoção, meu irmão. Até quando você vai admitir ouvir que não tem mais jeito, que o pior está por vir? Sorrir até parece não ser mais possível, se for dar ouvidos a tanta desgraça. Basta, basta, chega, agora é tudo ou tudo, não existe o nada. Vamos virar esse jogo, vamos dar as cartas, reverter a situação, mudar o padrão. Neste mundo cada um quer seguir seu caminho, sem destino fica perdido, nós já passamos por isso. Jesus Cristo é o único amigo, dono da vida que nos socorreu e deu sentido a tudo aquilo que ninguém deu. Então voltamos, voltamos com a finalidade de passar pra você muito mais que uma mensagem aí. É algo que pode mudar seu viver. Só depende de você. Ah, oh, oh, nós voltamos e agora é pra ficar. Oh, oh, nós voltamos, voltamos, voltamos, voltamos pra ficar, sim. Ah, oh, oh, nós voltamos e agora é pra ficar. Oh, oh, nós voltamos e é pra ficar. Pare, pense e faça uma retrospectiva em sua vida agora sem demora, porque o tempo passa, voa e não volta mais. Do que ficou pra trás, me diga o que aprendeu. Será mesmo que valeu? Você já não aguenta mais o sofrimento que carrega escondido. Até quando você vai aceitar viver assim? Olhe pra mim, levante a cabeça, enfim, você tem todo o direito de ser feliz. Mas faça, faça como eu fiz, se liberte de toda ilusão, dê um basta a toda enganação. Só assim vai conseguir encontrar a paz que necessita o seu coração. Então chega mais, vamos conversar. Me diz aí o que falta para começar, acreditar que existe uma saída, a solução para os problemas da sua vida. Meu passo à frente, venha, venha com a gente. Seja feliz também, sinta, sinta radicalmente a mudança que ele vai fazer ocorrer com você. Se duvida então prove pra ver. Se duvida então prove pra ver. É tudo com você. Ah, oh, oh, nós voltamos e agora é pra ficar. Oh, oh, nós voltamos, voltamos, voltamos, voltamos pra ficar, sim. Ah, oh, oh, nós voltamos e agora é pra ficar. Oh, oh, nós voltamos, nós voltamos e é pra ficar. Ei, FJ, chega junto. Querendo ou não, você vai ter que nos escutar. Vai nos ouvir até cansar. Veja bem, tudo bem se pra você não faz diferença o que eu disse, acredite. Contra fatos, não argumentos pretensos que possa te absorver, te não sentar. Nem tampouco vai poder negar que não iria conseguir se nem chegou a tentar. Convidado, sei que você já foi várias vezes, mas não tem problema, vai estar esmagado pelo tempo. Só lamento se você não aproveitar esta chance agora, porque o dia da verdade não tem hora. Então vem, vem ser feliz também, não espere por ninguém. Há uma vida bem melhor esperando por você. Vem, vem ser feliz também, não espere por ninguém. Há uma vida bem melhor esperando por você. Eu tenho certeza que o que foi dito é suficiente para que venham entender e saber que vão dar com a língua nos dentes se disserem que não foram avisados. Pois nós voltamos e mandamos um recado pra você, sim. É bom você ficar ligado. Ah, oh, oh, nós voltamos, nós voltamos e agora é pra ficar. Oh, oh, nós voltamos, voltamos, voltamos, voltamos pra ficar, sim. Ah, oh, oh, nós voltamos, nós voltamos e agora é pra ficar. Oh, oh, nós voltamos, nós voltamos e é pra ficar. Essa é nossa mensagem e ela foi transmitida a você. E eu tenho certeza que isso vai trazer resultados positivos pra sua vida. Esse é o objetivo do Alternativa C, deixar você consciente, mas de uma forma simples e eficaz. Por isso, nós voltamos. É, nós voltamos e é pra ficar.